Na noite desta terça-feira, dia 17 de setembro, aconteceu a 33ª reunião ordinária da Câmara de Vereadores do ano de 2019. Vamos conversar agora com o presidente da Câmara, Ciro André Quintino, que vai nos fazer um balanço dos trabalhos realizados nesta terça-feira. Presidente, qual o balanço dos trabalhos realizados hoje? Bom, Gil, tivemos mais uma sessão extensa aqui na Câmara de Vereadores, né? Tivemos aí o projeto de resolução número 01, que quer dizer o quê? Que a partir deste ano, as eleições para a mesa diretora serão por voto aberto. Então, os vereadores poderão escolher a mesa diretora, presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, mas agora em voto aberto, não mais voto fechado. Vemos aí, com esse projeto, dar mais transparência àquilo que a comunidade vinha pedindo. Vereador Dr. Silvio, líder do PSC na Câmara de Vereadores, sobre a aprovação para a votação aberta da mesa diretora da Câmara. Gil, eu sempre fui a favor da transparência e hoje não foi diferente, eu coloquei isso em plenário. Minha única ressalva em relação a isso é como os partidos irão influenciar essa votação em relação aos seus vereadores. Eu hoje estou num partido teoricamente pequeno, não tenho influência praticamente nenhuma nesse sentido, mas nos partidos maiores essa influência pode acontecer, e essa foi o meu questionamento. Se num futuro, em eventualmente percebendo-se que essa influência é de tal forma que faz com que o legislativo fique ainda mais submisso ao executivo, na minha opinião, eu acho que isso deve ser revisto. Se isso não acontecer, parabéns a todos nós vereadores que aprovamos hoje essa forma de votação e vamos para frente, porque se é bom para o legislativo, se é bom para o executivo, para a comunidade, com certeza é bom também para qualquer vereador. Vereador Roberto Procópio, líder do PDT na Câmara de Vereadores, o senhor votou a favor da aprovação do voto aberto para a mesa diretora da Câmara de Vereadores? Sim, votei a favor, sou um dos autores do projeto de emenda à lei orgânica. Entendo que nós temos que ter cada vez mais transparência nos atos públicos e políticos, e a eleição da mesa da Câmara, né, em voto aberto, já se assim se confirmar na segunda votação, será um grande avanço, né, para a política da nossa cidade. Vereador Júnior Ostins, líder do MDB na Câmara de Vereadores, nos falando sobre a aprovação para a votação com voto aberto para a mesa diretora da Câmara de Vereadores de Gaspar. Nós já em 2017, né, um grupo de vereadores aqui, demos a ideia ao presidente da casa e montamos então uma comissão especial que desde de outubro de 2017 tem se reunido quinzenalmente. Nós terminamos agora na metade do ano esse trabalho e nós fizemos toda a reformulação do regimento interno da casa. Então foi um trabalho, né, de quase 2 anos e dentre algumas mudanças, né, inclusive na lei orgânica também, uma delas foi votada hoje por unanimidade, todos os vereadores, onde nós mudamos 2 coisas em relação à eleição da mesa diretora. Primeiro, nós tiramos a eleição das sessões ordinárias da terça-feira. Então, a cada final de ano, a última terça-feira do ano, era destinada à eleição da mesa diretora. Nós alteramos isso para segunda quinta-feira do mês. Com isso, a gente tem mais uma sessão ordinária, onde a gente pode estar votando os projetos importantes para o município de Gaspar, e fizemos uma exclusiva, então, apenas para a eleição da mesa. E a segunda coisa é a votação, que passa a ser aberta, né, não mais secreta como é hoje. Então todos os vereadores vão ter que votar para os 4 cargos de presidente, vice, primeiro secretário e segundo secretário. E a votação é aberta, nominal, no microfone, né, dando mais transparência então ao serviço da casa e principalmente essa questão da eleição da mesa diretora. Vereador, e quanto à pressão política de situação e oposição, como que o senhor vê essa situação? O que já ocorre hoje, né, todos os anos, vai continuar acontecendo, né, esses debates antes para ver quem vai assumir a mesa diretora, quem vai ser o presidente, enfim, né, essa questão da situação e oposição, isso sempre vai existir em qualquer legislatura, tanto a nível federal, estadual, como municipal. A grande diferença, Gil, é que, na realidade, a gente, quando o voto era secreto, você não sabia na hora, né, quem votou em quem. Depois era muito simples fazer a contagem, somos 13 vereadores, não tem muito o que se esconder. Agora não, agora a gente vai ter já a certeza na hora, no ato, né, o vereador votando, ele já vai ter que dizer para quem ele vota. Então, esse trabalho de bastidores vai continuar acontecendo, né, normal em todas as esferas, né, e porque hoje nós temos uma democracia que é baseada nos partidos políticos, então haverão também essas conversas de bastidores com cada partido, mas sem sombra de dúvida é um grande passo que a gente dá em busca da transparência, de mais democracia no nosso município de Gaspar, dentro da Câmara de Vereadores também. Da Câmara de Vereadores, falando sobre a 33ª reunião ordinária do ano de 2019, realizada nesta terça-feira, dia 17 de setembro, Gil Dias para a Rádio Sentinela.